62-4, decola os 4-4, controle 19-35. 62-4, obrigado, bom trabalho, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, né? 6224. 6224, tuba 190, saída PUC. 90 PUC, Autorizado, via pátio e Índia, no ponto de espera, chame pronto para decolar. Alinhada em decolar, 1-0-0 graus, 3-9-5-9-7-2. 972, decola o 51, no controle 19.35. 1935, boa noite. Olhe Salvador, é o 5972, boa noite. Salvador 5972. Rio 5972, suba ao 320, saída da El. Para o 320, subida da El 5972. Nova Leda da presente 5972. Afirmativo. Está autorizado então 320 para Guarulhos via rota do plano Elefa, depois Sebde, conforme os pontos da rota. Decola curva à direita na saída Arbor e depois voa posição Elefa. Aciona 5524 e o controle 119.35. Chão para Boa noite, desça o 050, chegada a mar e identifique. 050. 0 na mar e vai registrar o sucesso do Web. Rio 5972, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. 251, 13325. Meia zero zero, boa noite, desça para o 050 na chegada Mari, né? Webjet 57 no meia, desça para 2000 pés, autorizado LF, reporte estabilizado, ajuste no 04. 2000 autorizado, 1014, 5% meia, reportará estável. Total 9908 está autorizado, chama para o táxi. Adesivo. Guia do F7B, mesmo, tá? A formação bem fraca. Desvio esquerdo, 5716 web, tem a formação intacta. Autorizado, desvio, reporte estabilizado. Gente, cortará. Aqui iniciou o pushback, coordene com a equipe de pátio assim que ele taxiar, inicie o seu e chama o táxi. Assim que o total iniciar o táxi, a gente inicia aqui e chama pro táxi. Livre o táxi até o ponto de espera, via pátio e Índia, chame do ponto de espera pronto. Tá, Alfa, Cruza 2, 0, 643, lista para 4 mil pés, uma chegada bom, reajuste no 0 no 3. 4 mil pés, tá bom, 643. Afirmativo, lista para 2 mil pés, reporte estabilizado, ajuste 1013. 2 mil pés, 1013, reporte estabilizado, Autorizado alinhar e decolar o total, vento 100 graus, 102. M Torre 1 no 8 decimal 6 dúzia. Boa noite. Salvador, boa noite. F76, passando dona. Ciente, continua aproximação, aguarde autorização de pouso 5716. Web 5716, cheque treino de pouso, pistola 0, vento 120 graus, 109. Bastante travou, Liverpool, 5716 Web. Total, decola 08, controle 19, decimal 35. 19935, total 9908. Controle, o total 9908, decola. Suba 320, sai da árvore, 9908. 320 na árvore. Vale 649 para o táxi, 3 a bordo, 3:33, alterna Campinas. Autorizado, táxi via... Pátio Índia até o ponto de espera, chame pronto para a decolagem do ponto de espera. Camará para o ponto de espera, no ponto de espera Rio, 649. M Torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Objeto 5809, desça para 2000 pés, autorizado LS, reposto estabilizado. 2000, reposto na estabilizado na LS, 5809. Voo 643, reduza para 2209. Voo 209, 643. 7000 S. Rio Torre, Rio 59. 9, está autorizado completar alinhamento e decolagem imediata, vento 100 graus, 109 Rio. Afirmativo, 96497. Informa o vento 120 graus, 109, livre DNA e decolar. Autorizado, confirme para 9649. Afirmativo, a aeronave está ainda 7 milhas na final e 2 de cimbra. Está autorizado completar, alinhar e decolar, 120 graus, 109. 649.